são dos loucos. Fusão dos loucos. Jesus é o caminho. Só os loucos. Louco, loucura, louco, sanidade. Função dos loucos. Função dos loucos. Função dos loucos.